fervente. E então, mais novidades. Olha, a tua irmã é demasiado louca para matar-se. A maior parte do tempo eu sento uma merda. Mas já senti-me uma merda antes na vida. E o que é que aconteceu? Tive uma bela mana chamada Nettie. Depois tive uma bela amiga chamada Shug. Tive uns belos filhos a crescer em África, a cantar e a escrever versos. Os primeiros 2 meses foi um inferno, admito que foi. Mas agora os 6 meses da Shug já passaram e ela não voltou. E eu tento ensinar o meu coração a não querer nada que não pode ter. Além do mais, ela me deu tantos anos feliz. E ainda por cima está a aprender coisas novas na sua nova vida. Agora ela e o Germaine estão instalados em casa de um dos filhos dela. Querida Sally, escreveu ela, eu e o Germaine fomos parar a Tucson, no Arizona, onde vive um dos meus filhos. Os outros dois estão vivos e bem na vida, mas não quiseram me ver. Alguém disse para eles, eu ando na má vida. Este disse, queria ver a mãezinha dele, independentemente da fama dela. Vive numa casinha de lama, como as que eles constroem aqui, de um material chamado adobe. Por isso tu sabes que me sinto em casa. Sorriso. Além do mais, ele é professor e trabalha na Reserva Índia. Lhe chamam o branco-preto. Usam uma palavra que significa isso, o que lhe irrita muito. Mas mesmo que ele tente lhes explicar o que sente, eles não se importam. Vivem tão desligados de tudo que nada que os desconhecidos diz tem importância. Eles não têm interesse nenhum em nada que não é índio. Detesto ver ele magoado, mas é a vida. Foi o Germaine que teve a ideia de procurar os meus filhos. Reparou que eu adoro vestir ele sempre todo janota e brincar com o cabelo dele. Não falou isso por maldade. Disse só que se eu soubesse como os meus filhos estavam, provavelmente ia-me sentir melhor na vida. Este filho com quem nós vivemos agora se chama James. A mulher dele se chama Cora May. Eles têm 2 filhos, chamados Davis e Cantrell. Ele disse que pensava que havia alguma coisa errada com a mãezinha dele, a minha mãezinha, porque ela e o pai grande eram tão velhos e severos e inflexíveis. Mas diz, apesar disso, sentiu que eles deram-lhe muito amor. Sim, filho, disse eu, eles tinham muito amor para dar, mas eu precisava de amor mais compreensão. Isso lhes faltava um bocado. Eles já morreu, disse ele, há 9 ou 10 anos. Nos mandaram na escola enquanto puderam. Tu sabes que eu nunca penso na mãezinha e no pai. Tu sabes que eu penso que sou muito forte. Mas agora que eles morreu e eu vejo os meus filhos tão bem na vida, gosto de pensar neles. Talvez quando eu voltar, coloque umas flores na campa deles. Ah! Agora ela me escreve quase todas a semana. Uma carta comprida e cheia de notícia, com muita coisa que ela julgava tinha esquecido. Mais coisas sobre o deserto e os índios e as montanhas rochosas. Eu adorava viajar com ela. Mas graças a Deus, ela pode fazer isso. Às vezes fico raivada com ela, com vontade de arrancar-lhe o cabelo da cabeça. Mas depois penso. A Shug também tem o direito de viver, tem o direito de ver o mundo com a companhia que quer, só porque eu lhe amo. Isso não tira a ela nenhum dos seus direitos. A única coisa que incomoda-me é ela nunca diz nada sobre voltar. E eu tenho saudades dela, tenho tanta saudade da amizade dela, que se ela quiser voltar para cá com Germaine, reboque. Eu faço o possível e o impossível para eles os dois sentirem-se bem-vindos. Quem sou eu para dizer-lhe quem deve amar? O meu papel é lhe amar eu própria do fundo do coração. O Sou me perguntou no outro dia: o que é que eu amo tanto na Shug? Ele diz que adora o estilo dela. Diz que, na verdade, a Shug é mais homem que a maior parte dos homens. Quer dizer, ela é reta, honesta, fala o que pensa e o diabo que se lixe, diz ele. Você sabes que a Shug vai lutar, diz ele, igual que a Sofia. Ela vai sempre viver a vida dela e ser ela mesma, dê por onde der. O Sou pensa que isto tudo são coisas que os homens faz. Mas o Arpo não é assim, digo. Você não és assim. Julgo que as características da Shug são coisas de mulher, sobretudo porque a Sofia também as tem. A Sofia e a Shug não são como os homens, diz ele, mas também não são como as mulheres. Você queres dizer que não são como tu ou eu? Não arredam o pé, diz ele. O que é diferente? Eu digo, o que eu mais gosto na Shug é o que ela já viveu. Quando tu olha nos olhos da Shug, tu sabes que ela já teve onde teve, viu o que viu, fez o que fez. E agora ela sabe o que quer. É verdade, concorda o Sou. E se tu não sai da frente dela, ela passa por cima. Amém, diz ele. Depois acrescenta uma coisa que surpreende-me muito, porque parece tão atenciosa e sensata. Nunca se sabe o que as pessoas faz com o corpo quando estão juntas, diz ele. Mas quando se fala de amor, eu sei o que é. Eu amo e já fui amado. E dou graças a Deus por fazer-me compreender que não pode-se deixar de amar só porque algumas pessoas gemem e resmungam. Não me espanta que tu ame a Shug Avery, diz ele. Eu amei a Shug Avery a minha vida toda. Que bicho lhe mordeu? Pergunto. Nenhum bicho, diz ele. É a experiência. Mais cedo ou mais tarde, toda a gente acaba por ganhar experiência. Basta estar vivo. E eu começou a ganhar experiência forte e feio. Quando disse para a Shug que era verdade, bati em ti, porque tu era tu e não ela. Eu contei para ela, digo. Eu sei, diz ele, e não lhe culpo por isso. Se uma mula pudesse contar às pessoas como a tratam, contava. Mas sabe que algumas mulheres teriam adorado ouvir o homem delas dizer que batia na esposa, por a esposa não ser elas. Uma vez a Shug ficou assim, por causa da Anne e Júlia. Nós os dois deu cabo da vida da minha primeira esposa. E ela nunca contou para ninguém. Até porque não tinha ninguém para contar. Quando a casaram comigo, os pais dela, se comportou como se tivessem-lhe atirado para dentro de um poço ou para fora da terra. Eu não a queria. Eu queria a Shug. Mas o meu pai é que mandava. Me deu a esposa que queria que eu tivesse. Mas a Shug lhe defendeu, Sally, diz ele. Ela disse, Albert, você andas maltratar uma pessoa que eu amo. Por isso, para mim, acabou. Eu nem queria acreditar, diz ele. Nós juntos sempre pegava fogo como dois fósforos. Desculpe, diz ele, mas era verdade. Eu tentei rir, mas ela estava a falar a sério. Tentei brincar com ela. Tu não ama aquela tonta da Sally, disse eu. É feia e magricela. Não lhe chega nos calcanhares. Nem sequer sabe foder. O que eu fui dizer? Pelo que ela me contou, disse a Shug, não tem motivo para foder. Tu entra e sai como um coelho. Além do mais, disse ela, a Sally diz tu nem sempre está limpo. E arrebitou o nariz. Eu teve vontade de te matar, diz o Sou, e ainda te dei duas ou três chapadas. Nunca percebi porque é que tu e a Shug se davam tão bem. E isso me deixava furioso. Quando ela era má e lhe tratava mal, eu percebia. Mas quando abri o olho e vi vocês duas sempre a pentear o cabelo da outra, comecei a me preocupar. Ela ainda tem sentimentos por você, digo. Sim, diz ele, sente que sou irmão dela. Que mal tem isso? Pergunto. Os irmãos não amam ela? São uns palhaços, diz ele. Ainda se portam como eu costumava me portar, como uns idiotas. Bom, digo, todos nós têm de começar por algum lado, para ser melhores. E a nossa pessoa é o que nós tem para dar. Tenho muita pena que ela lhe deixou, Sally. Lembro o que senti quando ela deixou-me. Depois, o velho safado me abraçou e ficou parado no alpendre comigo, muito quieto. Passado um bom bocado, pousei o pescoço tenso no ombro dele. Aqui estamos nós, pensei. Dois velho tolo, a sobra do amor, a fazer companhia um para o outro debaixo das estrelas. Outras vezes, ele quer saber dos meus filhos. Disse-lhe que tu contou que eles usam mantos comprido, parecidos com vestidos. Foi no dia que ele veio me visitar. Enquanto eu estava a costurar e me perguntou que tinham as minhas calças de tão especial. Toda a gente pode-lhes usar, disse eu. Os homens e as mulheres não devem usar a mesma roupa, disse ele. Os homens é que deve usar calças. Por isso eu disse. Você devias dizer isso para os homens em África. O quê? Disse ele. Foi a primeira vez que ele pensou no que os africanos faz. Em África as pessoas tentam usar roupa confortável para o calor, explico. Claro que os missionários têm as suas própria ideia sobre o vestuário. Mas se ninguém interferir, os africanos tanto podem usar pouca roupa como muita roupa, segundo a Nettie. Mas tanto os homens como as mulheres apreciam um vestido bonito. Há pouco tu disse manto, diz ele. Manto, vestido. Calças é que não. Bem, diz ele, macacos me levem. E na África, os homens também costuram, digo. A sério? Pergunta ele. Sim, digo. Não são tão retrógrados como os homens de cá. Quando eu era menino, disse ele, costumava tentar costurar com a minha mãezinha, porque era isso ela estava sempre a fazer, mas toda a gente ria de mim. Mas eu gostava, sabia? Pois ninguém vai rir de você agora, disse eu. Tome, me ajude a cozer este esboço. Mas eu não sei cozer, diz ele. Eu ensino, disse eu, e ensinei. Agora nós senta a costurar e a falar e a fumar os nossos cachimbos. Sabe o que mais? Digo eu para ele. As pessoas em África, na aldeia onde a Nete e os meninos estão, acreditam que os brancos são filhos dos pretos. Ná, diz ele. Como se isso é interessante, mas ele está mais interessado na inclinação do ponto seguinte. Logo que o Adam chegou, eles lhe deram outro nome. Disseram que os missionários brancos, antes da Nettie, explicaram tudo para eles sobre Adão do ponto de vista dos brancos e do que os brancos sabem. Mas eles sabem quem é Adão do seu próprio ponto de vista e há muito mais tempo. E quem é? Pergunta o Sou. O primeiro homem branco e não o primeiro homem de todos. Dizem que ninguém é louco ao ponto de dizer que sabe quem foi o primeiro homem. Mas toda a gente reparou no primeiro homem branco por ele ser branco. O Sou franze a testa, olha para as linhas de cor diferente que nós tem, enfia a linha na agulha, lambe o dedo, dá um nó. Dizem toda a gente antes de Adão era preta. Depois um dia uma mulher que eles apressaram-se a matar pariu um bebé sem cor. No princípio pensaram que foi qualquer coisa ela comeu. Mas depois outra mulher teve outro filho assim E a seguir as mulheres começou a ter gêmeos. Por isso as pessoas começou a matar os bebés branco e os gêmeos. Por isso Adão nem sequer foi o primeiro homem branco. Foi só o primeiro que as pessoas não matou. O Sol me olha muito pensativo. Como homem, ele não é assim tão feio, pensando bem. E agora começa a me parecer que até tem muito sentimento lá por trás. Bom, digo, você sabe que os pretos têm ainda hoje indivíduos que chamam de albinos. Mas nunca ninguém ouve dizer que os brancos têm bebés preto, a não ser que um preto se tenha metido com eles. E nenhum branco tinha pisado a África quando isto tudo aconteceu há muito, muito tempo. Portanto, os Olinka ouviram falar de Adão e Eva da boca dos missionários brancos e ouviram que a serpente enganou a Eva e Deus lhes expulsou do jardim do paraíso. E ficaram muito curiosos ao ouvir esta história. Porque depois de terem expulsado as crianças Olinka branca da aldeia, nunca mais pensaram no assunto. A Nete diz uma coisa sobre os africanos. Longe da vista, longe do coração. E outra coisa, não gostam de nada em volta deles que tem um aspecto diferente. Ou faz as coisas de maneira diferente. Querem toda a gente igual. Por isso uma pessoa branca não duraria muito tempo. Ela disse que tinha a impressão que os africanos correram com os Olinka branco por serem brancos. E correram com todos nós que depois se tornou escravos, por causa da maneira como nós fazia as coisas. Parece que nós não fazia nada bem, por mais que tentasse. Bom, você sabe como são os pretos. Ninguém pode lhes dizer nada, ainda hoje são assim. Não se consegue lhes governar. Cada negro que você vê tem um reino na cabeça. Mas tu sabe o que mais? Digo para o Sou. Quando os missionários chegaram à parte em que Adão e Eva estavam nus, os Olinka quase desataram a rir. Especialmente quando os missionários tentaram fazer eles se vestir por causa disso. Eles tentaram explicar para os missionários que foram eles que correram com Adão e Eva da aldeia por estarem nus. A palavra deles para nu é branco. Mas como eles, os Olinka, estão cobertos de cor, não dão nus. Dizem que qualquer pessoa que olhe para um branco consegue perceber que está nu. Mas os pretos não podem estar nus, porque não podem ser brancos. Pois, diz o Sou, mas eles estavam enganados. Sim, disse eu. Adão e Eva provam que sim. O que eles fez, os Olinka, foi correr com os próprios filhos, só por eles serem um bocado diferentes. Aposto que continuam a fazer esse tipo de coisa, diz o Sou. Oh, pelo que a Nete diz, os africanos são um caos. E você sabe o que diz a Bíblia. Quem sai aos seus não degenera. E mais uma coisa digo. Imagina quem é a serpente para eles. Nós, de certeza, diz o Sou. Isso mesmo, respondo. E os brancos assinaram por baixo. Ficaram tão furiosos por serem expulsos e acusados de andar nus que decidiram nos esmagar onde quer que nos encontrem, como fariam com uma serpente. Tu acha? Perguntou o Sou. É o que dizem os Olinka. Mas dizem que, tal como conhecem a história antes das crianças brancas começarem a nascer, também conhecem o futuro, depois da mais velha delas ir embora. Dizem que conhecem estas crianças em especial e que elas vão se matar umas às outras por ainda estarem tão zangadas por ninguém as querer. Também vão matar muitas outras pessoas que têm um bocado de cor. Aliás, vão matar uma parte tão grande da terra e das pessoas de cor que toda a gente vai-lhes odiar exatamente como eles nos odeiam hoje. Depois, eles é que vão se transformar na nova serpente. E onde quer que se encontre uma pessoa branca, ela será esmagada por alguém que não é branco, tal qual eles nos fazem hoje. E alguns dos Olinka acreditam que a vida vai ser assim para sempre. E a cada milhão de anos vai acontecer qualquer coisa à Terra e as pessoas vão mudar de aspecto. Um dia destes, as pessoas pode começar a nascer com duas cabeças e depois as que têm só uma cabeça vão-lhes mandar para outro lugar qualquer. Mas algumas delas não pensam assim. Pensam que quando já não existir nenhum branco na Terra, a única maneira de parar de transformar alguém em serpente é todos aceitarem todos como filhos de Deus ou filhos de alguém, de uma mãe, seja qual for o aspecto ou comportamento deles. E adivinhe que mais eles dizem sobre a serpente. O quê? Pergunta ele. Os Olinka veneram ela. Dizem que às tantas, talvez sejam parentes, porque é a coisa mais esperta, limpa e matreira que já viram. Essa gente deve ter mesmo muito tempo só para sentar e pensar, diz o So. A Neti diz que eles têm muito jeito para pensar, digo. Mas pensam tanto em termos de milhares de anos que têm dificuldade em chegar ao fim de um só. E que nome eles deu para o Adão? Uma coisa qualquer parecida com Omatangu, digo. Significa um homem não nu, próximo do primeiro homem que Deus fez e que sabia que era o homem. Muitos dos homens que nasceram antes do primeiro eram homens, mas nenhum tinha noção disso. Você sabe o tempo que alguns homens demoram a perceber, seja o que for, digo. Eu demorei muito tempo a perceber que você és tão boa companhia, diz ele, e ri. Ele não é a Shug, mas começa a ser alguém com quem eu posso falar. E por mais que o telegrama diz que tu deve ter morrido afogada, continuo a receber cartas tuas. A tua irmã, Sally. Querida Sally, ao fim de 2 meses e meio, o Adam e a Tashi voltaram. O Adam conseguiu apanhar a Tashi e a mãe dela e outros membros do nosso complexo quando eles se aproximavam da aldeia onde a missionária branca tinha vivido. Mas a Tashi recusou-se a voltar para trás e a Catherine também. Por isso o Adam acompanhou-as ao acampamento dos Mbels. Ele diz que é um lugar extraordinário. Sabes que em África, Sally, há uma enorme depressão na terra chamada o Vale da Grande Fenda. Mas fica na outra ponta do continente onde nos encontramos. No entanto, segundo Adam, há uma pequena falha do nosso lado, com várias centenas de hectares e mais funda ainda do que a Grande Falha, que cobre milhares de hectares. É um lugar tão fundo na terra que o Adam julga que só se consegue vê-lo do ar. E mesmo assim, pareceria apenas um desfiladeiro coberto de vegetação. Bom, neste desfiladeiro coberto de mato, existem 1000 pessoas de dezenas de tribos africanas e até um homem de cor, garante o Adam, do Alabama. Há quintas, há uma escola, uma enfermaria, um templo, e há guerreiros e guerreiras que partem realmente em missões de sabotagem contra as plantações brancas. Mas se bem conheço o Adam e a Tashi, tudo isto foi mais maravilhoso quando eles o contaram do que quando o viveram. As mentes deles parecem ter ficado completamente vidradas uma na outra. Quem me dera que os tivesses visto quando entraram, cambaleantes no complexo, imundos como porcos, com o cabelo todo desgrenhado, ensonados, exaustos, mal cheirosos, eu sei lá, mas ainda a discutirem. Lá porque eu voltei contigo, não penses que aceito casar contigo, disse a Tashi. Ai, aceitas, aceitas, respondeu o Adam acaloradamente, mas bocejando. Tu prometeste prometeste à tua mãe. Eu prometi à tua mãe. Ninguém na América vai gostar de mim, disse a Tashi. Eu gostarei de ti, respondeu Adam. A Olivia correu para eles e puxou a Tashi para os seus braços. Foi logo fazer comida e preparar um banho. Ontem à noite, depois de a Tashi e o Adam terem dormido quase todo o dia, fizemos uma reunião de família. Informámo-los de que, como tantos elementos da nossa gente, tinham decidido juntar-se aos Mbeles e os plantadores começavam a contratar trabalhadores muçulmanos do norte e, como estava na hora, voltaríamos para casa daí a umas semanas. O Adam anunciou o seu desejo de se casar com a Tashi. A Tashi anunciou a sua recusa em casar-se. E depois, com aquele seu jeito honesto e direto, explicou as suas razões. As mais importantes eram que, devido às marcas de escarificação que ela tinha nas bochechas, os americanos iam considerá-la uma selvagem e marginalizá-la, a ela e aos filhos que tivesse com o Adam, que tinha visto nas revistas que nós recebemos da América que era evidente que os negros não admiravam verdadeiramente pessoas negras de pele preta como ela e, acima de tudo, não admiravam mulheres negras de pele preta. Eles branqueiam a cara, disse ela, desfrisam o cabelo, tentam parecer nus. Além disso, continuou ela, tenho medo que o Adam se deixe distrair por uma dessas mulheres com ar nu e me abandone. E depois eu ficaria sem país, sem povo, sem mãe e sem marido e irmão. Terias uma irmã, disse a Olivia. Então o Adam falou. Pediu à Tashi para lhe perdoar a reação estúpida que tivera no início à escarificação e perdoar a repugnância que sentia pela cerimónia de iniciação feminina. Garantiu à Tashi que era ela a mulher que ele amava e que na América ela teria país, povo, pais, irmã, marido, irmão e amante, e que o que lhe acontecesse na América também seria o destino dele. Ai, Sally, no dia seguinte, o nosso rapaz veio ter connosco, com cicatrizes iguais às da Tashi nas faces, e eles estão tão felizes, Sally, Tashi e Adam Omatangu. Foi Samuel quem os casou, claro. E todas as pessoas saíram do complexo para lhes desejar felicidades e uma abundância de folhas de telhado para sempre. A Olivia foi madrinha da noiva. E um amigo do Adam, um homem demasiado velho para se juntar aos Mbeles, fez de padrinho dele. Logo a seguir ao casamento, abandonámos o complexo numa camioneta que nos levou a um barco acostado num pequeno braço de mar. Daqui a umas semanas estaremos em casa, todos nós. A tua irmã que te adora, Nettie.